O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar e pregar liberdade aos cativos. O Evangelho a todo povo anuncia. Quantos morrem na amargura do seu coração, não havendo provado do bem que é amar. Amar ao próximo salvar. Alegria.